Azul 4209, pronto para o táxi, temos 87 a bordo, alternando o Galeão, 3 horas e 30 de autonomia. E aí, Alfa, reporte pronto, ponto de espera da 10, ajuste no 0, 1-3, Azul 4209. Índia, Alfa, ponto de espera da 1-0, chama pronto, Azul 4209, 1003. Azul 4209, aproximando o ponto, espera pronto. 209, a linha decola pista no 0, vento 100 graus, uma centena com 08 nós. Livre e alinhado, decolar pista no 0, Azul 4209. Chame 6313, chame Recife em 1288, alterno 260. 288 Recife, alterno 260, chame 6313. Salvador, o Rio 5922. Chega. Bom, parte 3 para autorização, Galeão 340. Gentileza 118-6, o Rio 5922 para cópia, gentileza. Ok, sim. Alô, Rio 5922, informação alfa para... Galeão 340. 320, autorizado Rio 5972, aguarde só um minuto, coordenação 340. Negativo. Salvador, é de 6747, na posição 7 para o puxa sanamento. Rio 4209, decola 1-6, chame o controle 120, decimal 8, seu morro, boa noite. 208, azul 4209. 747 da web, está livre no 7, chame táxi. Chama lá. Controle Salvador, Azul 4209, decolado, cruza 1500 pés, na sua escuta. Azul 4209, contato radar na decolagem, informação 380, após 2000, direto 2. Salvador 380, confirme. Após 2000, voe direto Leda, Azul 4209. Após 2000, direto Leda, 4209 da Azul. Gorgono 074 para cópia Guarulhos. Aguarde número 2, prepare a subida a Arbor Elefa. Arbor Elefa, vai preparar, aguarde. Taxi Web 6747, alternamos com fins, 2 horas de autonomia, 176 a bordo. Parte principal, Indy Alpha, reporte pontos de espera da 10, pronto, ajuste 10, 13, Web 6747. 47, Indy Alpha, parte principal, obrigado. Nove sete dois, na escuta, cópia? Afirmativo, prossegue, senhor. 5972, Galeão, nível 340, está autorizado, aerovia Peruísque 50, decola da 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Eudes, aciona 5122, controle 120, décima 8. Estamos autorizados com fórmula, Galeão 340, sobe com... Dael, Leda e Eudes, decora da pista 10 com curva à direita. O transponder 5122, controle de saída 120.8, Rio 5972. Aerovia Peruísque 50 e após conforme rota, o senhor Rio 5972, no pátio 3, chame pronto, pushback. Estamos prontos para pushback, senhor Adel. A livre, chame táxi, Rio 5972. Mandarei para o táxi 5972. Cópia. 074 Guarulhos, nível 360, está autorizado, aerovia Peruzulu 21, até Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, apoio direto Poços de Caldas, Papatear Lima e após conforme rota, decolada 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeu, Bravo Oscar Romeu, apoio direto Elefa, aciona 5114, controle 120, decimal 8. Autorizada no 360, Hotel Zulu 21, Trive, DCT, PCR, Poços de Caldas. Depois, rota do plano, decolador 90, curva direita. A saída Arbor e Lessa, 5114 é o transponder, 1208 é o controle, 1074. 102, chame pronto, vou no 074. Samara, ponto de espera pronto, 6747. Linda, fala, pistão no 0, Web 6747, o vento 120 graus, 120 graus com 10 nós. A linha decola, pista 10747. Salvador, está 3178, está pisado, final 1-0, LS. 3178, complete sua aproximação, chame Torre, 1862. 26, boa noite, está 3178. Salvador, total 9908, autorização, Guarulhos, tipo da Alfa, ótimo. Boa noite, total 118, decimal 62, a gentileza, cópia. Também, obrigado. Total 908, autorização, Guarulhos, sistemas Alfa, boa noite. Boa noite, total 9908, só um minuto, cópia. Só tem autorizado 320. O senhor aceita esse nível ou aguarda com relação a outro nível? É isso mesmo. Só um minuto, total. Obrigado. Oi, Salvador, boa noite, está 3178, estabilizado, ILS X-Ray, 1-0. 78, boa noite, ajuste 1-0, 1-3, continue a aproximação, guardando pista livre. Livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 120 graus com 10 nós, com 10 nós. Livre pouso, cabeceiro no zero, tá 3178. 6747, decola os 24, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, obrigado, Alex. Total 9908, cópia. Yeah. Total 9908, Guarulhos 320, está autorizado. A rota. Direto Sebedi, Sierra Eco Bravo Delta Índia, após direto Sagaz, após prossegue conforme rota do plano de voo, decola da 1-0 com curva à direita após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, após direto Elefa, aciona transponder 5126, controle 120, decimal 8. Guarulhos 3-2 0, a famosa solicitada direto Serra Brava Delta Índia, depois Sagaz e depois rota autorizada. Da 1-0 decora, curva direita na subida Arbor, transição Elefa e transponder 5126, 208, controle de saída. E a primeira posição após Elefa é Sebedi, Sierra Eco Bravo Delta Índia. Elefa Sebedi, primeira posição, tem razão com a confirmação. Confirmado. Afirmativo, total 9908, no parte 3, chame pronto, pushback. Parte 3, chamada pronta, bora pushback. 95972 para o táxi, com POB de 05, com 3 horas e 6 minutos de autonomia, alternando Guarulhos. Táxi, pátio 3, pátio principal, segunda direita via Indy Alpha, reporte pronto, ponto de espera da 10, ajuste no 0, 1-3, Rio 5972. Rio 5972, reporte na próxima, na 1-0. No solo 27 à direita, prossegue táxi da minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, portão 07, na minha escuta, 3178. Total 5908, pushback, tornamento. Livre, total 9908, chame táxi. Tomara, táxi. da Oceano, está pronto, Rio 5972. 5972, além decola, pista no 0, vento 100 graus, uma centena com 10 nós. Uma centena com 10, autorizada, linhagem decolar, Rio 5972. Para o Pistidec e acionamento 1074, está no gate 2. Algum no 074, no 02? Formativo, 1074, gate 2. Está livre, chame táxi, no 074. Chamará para táxi, no 074. Salvador, Xané, 6224. Boa noite, Xané, 6224, da Oxané, Aracaju, copia 190. Copia. 190, está autorizado, gol Xané, 6224, 190. Decolador no zero com curva esquerda após a decolagem. Na subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5123, controle 120, decimal 8. Lado 190 para Aracaju, decolador no zero, curva esquerda apoio. Puca, após Jamo e direto Aracaju, 523, transponder 120, 80, o controle de Xané 6224. Correto, 6224 da Oxané, chame pronto, pushback. Decola os 30, chame controle 120, decimal 8, tá bom, foi, boa noite. 1208, boa noite, senhor. Controle, boa noite, ao Rio 5972. Rio 5972, contato radar, decolagem, submontando 340 após 2000, foi direto Leda. Após 2000, direto Leda, ao Rio 5972. Total 9908 com 4 a bordo, está na minha 4 horas, alterna Galeão. Taxi autorizado até a saída do pátio 3, total 9908, reporte para ingresso, pátio principal. Até a saída do pátio 3, reportar para ingresso, pátio principal, total. Para o táxi Gol 1074, POB 156 está alternando Galeão com 4 horas, Tony. India Alpha, reporte com espera da 10, pronto, Gol 074, ajuste no 013. India Alpha, reportará pronto. Palco número 2, via pátio India e Alfa, reporte pronto para decolagem, total 9908 com 1013 no altímetro. Número 2, via pátio India, seguindo o Boeing da Varig, India e Alfa, e ponto de espera chame pronto com 1013 no altímetro. Motivo. Pátio Índia Alfa, pronto, espera pronto 2862, seguindo o Gol total, Samara. Próximo ao ponto de espera pronto, 1074, Gol. Além decola, pista no 0, Gol no 074, vento 100 graus, uma centena com 09 nós. Uma centena com 9, a linha e decola, 1074. Faz o Gol ali, mantém. Total 9908. Tem que ser no Gol, total 9908. Decola os 37, controle 120, decimal 8, tem um voo e boa noite. 208, muito boa noite, grato. Controle Gol 1074, decolou, saída Arbor. 74, contato radar decolagem, submantendo 360, saída Arbor. Sobe a 360 na saída, 1074, Gol. Rio 5972, chame o centro Recife nas frequências 1251, alterna 13325. Recife 251, alterna 13325, grato, é agora aí. Okay. Destino 0, vento 120 graus com 10 nós. Decola os 39, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. 08, boa noite, obrigado pelo serviço total. Igualmente, bom voo. Obrigado. Estacionamento, sinal 6224 no gate número 1. Quase está livre no 01, chame táxi. Está livre, chamar para o táxi, 6224.